andrecedesmoral.com.br. Alô, senhor Yuri, largo grave, chavasca, gravando tudo. Olha o barulhinho do tchaca na butchaca. Depois de uma dose de uísque, a novinha dançando fica embraçada. O grave bateu, se liga nessa parada. Tchaca, tchaca, tchaca, tchaca, tchaca, tchaca na butchaca. Vai desce, fila da puta, desliza na minha vara. Tchaca, tchaca, tchaca, tchaca, tchaca, tchaca na butchaca. Vai desce, fila da puta, desliza na minha vara. Tchaca, ô tchaca, ô tchaca, ô tchaca. Vai desce, fila da puta, desliza na minha vara. Tchaca, tchaca na butchaca. Tchaca, tchaca na butchaca. Vai desce, fila da puta, desliza na minha vara. Essa é a viola do sexo, bebê. Eu me chamo Juninho da VN. Isso, mãe. Coloca a raba no paredão. Imagine você fazendo amor bem gostoso. É. Escancara no paredão, ostra paredão. Heron paredão, soneca paredão. André Cedes. Olha o barulho. O moral de Ibi Koala. Tchaca na butchaca. Olha o barulhinho. Tchaca na butchaca. Depois de uma dose de uísque, a novinha dançando fica embraçada. O grave bateu, se liga nessa parada. Tchaca, tchaca, tchaca, tchaca, tchaca, tchaca na butchaca. Vai desce, fila da puta, desliza na minha vara. Tchaca, tchaca, tchaca, tchaca, tchaca, tchaca na butchaca. Vai desce, fila da puta, desliza na minha vara.